A voz do quilombo. A voz do quilombo. Nosso espaço vem de longe. Está no ar A Voz do Quilombo, com Ides Rosane e Marlos Coelho, diretamente da Universidade Federal do Oeste do Pará, para as comunidades quilombolas do município de Santarém. Aumente o volume do seu rádio e venha ouvir o programa mais alegre com as locutoras mais queridas da região. Diz aí, Ides, qual é a pedida de hoje? Hoje o programa está recheado de assuntos interessantes para você. Vamos falar de história, ouvir música boa e descobrir o que está rolando pelas comunidades. A voz do quilombo! Tira a saia, cabocla na praia de Alté. Ides, você sabe como surgiu as comunidades quilombolas? Ih, Marluce, nossos passos vêm de longe. É mesmo? Conta aí. Os quilombos serviam como esconderijo para os negros, que escapavam da escravidão no Brasil, entre os séculos 16 e 19. Por isso, eram locais de difícil acesso. Com o tempo, foram se formando pequenos povoados e os moradores foram chamados de quilombolas. Então, era local de refúgio e de resistência? Isso mesmo. Mesmo depois que a escravidão foi abolida, grande parte dos negros preferiu continuar nos quilombos. Só com a Constituição de 88 que foi previsto o direito dos quilombolas ao uso daquelas terras. O resto dessa história eu conheço. Os quilombolas passaram a se organizar para exigir a regularização fundiária, já que em Santarém, o movimento começou em 99, no segundo encontro das comunidades negras Saracura. Em 2013, foi criada a Comissão de Articulação das Comunidades Quilombolas de Santarém. E depois, em 2006, foi criada a Federação das Organizações Quilombolas de Santarém, com o objetivo de lutar pela titulação das terras e exigir políticas públicas específicas para as nossas comunidades. E para saber um pouco mais das lutas e desafios que ainda enfrentamos, a repórter Dani Pinto conversou com Dileudo Guimarães, que é o atual presidente da federação. Estou aqui com o seu Dileudo Guimarães, o atual presidente da FOCS, que acompanha há muitos anos esse movimento. Nossos tataravós foram escravizados e não tiveram oportunidade de estudar. Hoje em dia existem escolas na maioria das comunidades quilombolas e existe um processo seletivo para quilombolas na UFOPA. Como o senhor avalia essa conquista? Então, essa conquista ela é muito importante porque tem muitos alunos que estavam preparados e estão participando e que hoje já ingressam aí nesse seletivo. E muitos também estão vindo a ingressar. Dileudo, quais são as principais lutas do movimento quilombola em Santarém? A gente tem trabalhado muito junto com as lideranças das comunidades. Todas as segunda-feiras nós reunimos com as lideranças das comunidades aqui em Santarém e a gente então define o que, que a gente vai fazer. Um dos objetivos é a titulação de nossas terras, saúde, educação, muitas outras coisas. E a gente tem muitos desafios também, porque nas comunidades a gente enfrenta, aí tem os sojeiros, os fazendeiros, né? Então tem muitos conflitos, mas a gente está organizado e estamos levando essa luta. Desde já agradeço ao Dileudo pela sua entrevista. Agora com você, Marlúcia, aí no estúdio. A voz do quilombo! Obrigada, Dani. Agora vamos para o nosso intervalo e voltamos já. Semana da Consciência Negra se aproxima. Vai ter palestras e oficinas. Vamos participar deste evento, onde a mulher vai ser destaque neste momento. Não perca por nada, mulheres mostrando suas conquistas e lutas, que é sinal que a sociedade está mudando com igualdade e conduta. Não perca, Semana da Consciência Negra. Não perca, Semana da Consciência Negra. Não perca, Semana da Consciência Negra. Fica atento. Participe da 5ª Semana da Consciência Negra da UFOPA 2016 com o tema Mulheres Negras, dia 14 a 18 de novembro. Para mais informações, acesse o site www.ufopa.edu.br. A voz do quilombo. Lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê. Lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê. Lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê. Eu sou negra nagô, no sangue, na raça e na cor. Eu sou negra na cor, no sangue, na raça e na cor. Quem foi que disse que o negro não tem valor? Que o negro não tem sentimentos? Que o negro não sente dor? Quem foi que disse que o negro não tem valor? Que o negro não tem sentimentos? Que o negro não sente dor? Lê, lê, lê, lê, lê, lê. Lê, lê, lê, lê, lê, lê. Lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê. Lê, lê, lê, lê, lê, lê. Lê, lê, lê, lê, lê, lê. Lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê. Eu sou negra na cor, no sangue, na raça e na cor. Eu sou negra na cor, no sangue, na raça e na cor. Mas quem foi que disse que o negro não tem valor? Que o negro não tem sentimentos? Que o negro não sente dor? Quem foi que disse que o negro não tem valor? Que o negro não tem sentimentos? Que o negro não sente dor? Lê, lê, lê, lê, lê, lê. Lê, lê, lê, lê, lê, lê. Lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê. Lê, lê, lê, lê, lê, lê. Lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê. Voltamos com a Voz do Quilombo em ótima companhia. Essa música é da cantora e compositora Ana Cleide, lá do Quilombo do Arapemã. Ela está aqui para conversar um pouquinho com a gente. Cleide, de onde veio a inspiração para compor? Todas as minhas músicas elas são voltadas à realidade do nosso povo, da nossa comunidade, às culturas. Então eu tenho Negra Nagô, que foi essa que eu cantei. Porque o que é que a gente vê hoje? Há muita discriminação sobre os negros e negras, né? Então a gente vê essa música, ela diz: quem foi que disse que o negro não tem valor, que o negro não tem sentimentos e que o negro não sente dor? Todos nós sentimos isso, tanto para ser negro, branco, seja lá quem for. Nós temos esse valor, tanto os brancos, os negros, todos nós temos valor. Então eu fiz essa música em cima disso. É a realidade que eu já coloquei antes aqui para vocês. E todas as outras músicas que eu faço é voltar. Tenho mais música ainda, que se eu fosse cantar aqui não ia acabar hoje de gravar as músicas, né? E essa veia artística vem de família? E nós somos um povo que viemos dos nossos antepassados. A minha avó, meu avô, eles eram dançarinos da dança da preta da Angola, dança do Lundum, dança das pastorinhas. Nós tínhamos o carnaval mascarado, que era confeccionado, as roupas, tudo dentro do quilombo. Nós, o que a gente ainda hoje estamos resgatando é a dança da preta da Angola. E aí meu avô, ele era o violonista da dança do Lundum. Não tinha negócio de CD, não tinha nada. Ele pegava o violão e ponteava o Lundum, que você ficava de boca aberta de ver ele fazer aquilo. É muito bonito. Então essas pessoas já se foram, e muitas das vezes esses que vão indo não vão deixando aquela cultura para os filhos, né? Filhos e filhas. Mas a gente, como é mais antigo um pouco, a gente tenta vir trazendo e buscando aquele povo para ir levando em frente, para não morrer a nossa cultura. Porque a cultura nossa é uma cultura muito bonita. Cleide, muito obrigada pela sua presença. Depois você volta para cantar mais um pouquinho para nós. E você, gostaria de deixar um recado para os nossos ouvintes? Eu queria que um dia aqui em Santarém tivesse um dia de cultura só para as comunidades negras quilombolas mostrar o que nós temos de bom para mostrar para o povo de Santarém e para as outras pessoas. Nós temos muita coisa bonita. É isso aí, dona Cleide. Apoiado. Vamos valorizar a cultura dos nossos ancestrais. A voz do quilombo. Vamos acompanhar agora o que rola no campeonato de futebol das comunidades quilombolas no quadro Giro Esportivo com Edmar Monteiro. Giro Esportivo. O Campeonato de Futebol das Comunidades Quilombolas de Santarém começou dia 9 de outubro, com participação de times masculinos e femininos da região do Planalto e da Várzea. Vamos saber como foram as decisões, começando com a tabela de classificação dos times do Planalto. No masculino, quem lidera é a União, com 7 pontos. O São Sebastião vem logo atrás, com 6. O terceiro lugar é do Santo Antônio, que está com 3 pontos. E o Lanterna é o Vasco, que tem apenas 1 ponto. No feminino, o União também está em primeiro lugar, com 6 pontos. Em segundo lugar, vem o São Sebastião, com 4. O Santo Antônio, também com 4, mas com saldo de gol negativo. Em quarto lugar, Vasco, com 1 ponto. Ainda faltam 3 jogos para conhecermos o finalista do Planalto. A última rodada vai ser no dia 13 de novembro. Na região da Várzea, a competição foi mais rápida porque só tem 2 times, que são do Quilombo de Saracura. E a decisão foi no mata-mata. Quem passou para a final foi o Saracura. O masculino teve uma bela vitória sobre o Livramento por 6-0. E o feminino também ganhou, com uma boa vantagem, vencendo o Livramento por 4-2. A grande final vai ser no dia 20 de novembro. O Saracura vai jogar em casa contra o vencedor do Planalto. Vamos ver quem vai levar melhor esse ano. Giro Esportivo! A voz do Quilombo! Valeu, Edmar! Vamos ficar acompanhando aqui para saber quem vai vencer o campeonato desse ano. Mas, Lucy, nosso programa está encerrando. Mas antes de acabar, vamos saber o que vai rolar nas próximas semanas na Agenda Cultural com Dani Pinto. Agenda Cultural. Olá, pessoal! Vamos participar da Semana da Consciência Negra da UFOPA, que será de 13 a 19 de novembro. Esse ano, o tema do evento é Mulheres Negras. Nosso espaço vem de longe. O encerramento vai ser no Quilombo de Saracura, com uma programação realizada pela Fox, participação das comunidades quilombolas de Santarém. E para quem está querendo entrar na faculdade, a UFOPA vai realizar o segundo salão de orientação profissional. As pessoas vão saber um pouco mais sobre os cursos ofertados e tirar dúvidas sobre os processos seletivos. Tem curso de pedagogia, engenharia de pesca, antropologia e muito mais. No dia 10 de novembro, o salão acontece durante o dia todo na Escola Municipal Santo Antônio, lá na comunidade do Jacamim. E para completar a preparação, tem aula no Cursinho Quilombola. Todo sábado tem bate-papo com gente bacana falando sobre a nossa cultura, a nossa história e, claro, aulas com conteúdo cobrado na prova do processo seletivo da UFOPA. É só chegar, sentar e estudar. É de 8h30 ao meio-dia, na sala 101 da UFOPA, Unidade Rondon. Para mais informações, acesse a nossa página do Cursinho Quilombola no Facebook. Essa é a nossa agenda cultural. Fique atento e participe. Agenda Cultural. É isso aí, gente. Vamos participar. Para encerrar o programa, vamos escutar mais uma música da Dona Cleide, Beira do Rio. Um abraço a todos. Obrigada pela sua audiência e companhia. Até a próxima. A voz do Quilombo. Para pa pa pa era pa pa pa era pa pa pa ya. Para pa pa pa era pa pa pa era pa pa pa ya. Para ba da ba pa pa pa era pa pa pa era pa pa pa ya. Para pa pa pa era pa pa pa era pa pa pa ya. Eu moro no lado de lá. É no lado de lá, da beira do rio Amazonas. Eu moro no lado de lá. É no lado de lá, da beira do rio Amazonas. Ô neguinho, pega a canoa, que eu já quero atravessar. Quero o voltante do vento despertar. Quero o voltante do vento despertar. Lá meu navio, rema ligeiro, tenho medo do banzeiro. Lá meu navio, rema ligeiro, tenho medo do banzeiro. Para pa pa pa era pa pa pa era pa pa pa ya. Para pa pa pa era pa pa pa era pa pa pa ya. Para ba da ba pa pa pa era pa pa pa era pa pa pa ya. Para pa pa pa era pa pa pa era pa pa pa ya. Eu moro no lado de lá, é no lado de lá, da beira do rio Amazonas. Eu moro no lado de lá, é no lado de lá, da beira do rio Amazonas. Ô neguinho, pega a canoa, que eu já quero atravessar. Quero o voltante do vento despertar, quero o voltante do vento despertar. Lá meu navio, rema ligeiro, tenho medo do banzeiro. Lá vem o navio, rema ligeiro, tenho medo do banzeiro. Para pa pa pa ira pa pa pa ira pa pa pa ya. Para pa pa pa ira pa pa pa ira pa pa pa ya. Para ba da ba pa pa pa ira pa pa pa ira pa pa pa ya. Para pa pa pa ira pa pa pa ye. Papaiá. A voz do quilombo. A voz do quilombo. Nossos passos vêm de longe. Esta é uma produção do projeto Formação de Estudantes Indígenas e Quilombolas para a produção de conteúdo radiofônico da Coordenação de Comunicação da Universidade Federal do Oeste do Pará, com o apoio da Pró-Reitoria de Cultura, Comunidade e Extensão. Equipe: Daniela Pinto, Edmar Monteiro, Iris Rosane, Leandro Oliveira e Marluce Coelho. Colaborador: Afonso Lima. Técnicos de áudio: Fábio Cavalcante e Gilson Gonçalves. E coordenação de Luana Barros e Tatiana Mota. We'll be right back.